seu peito e te fazem chorar. E passam como fosse um videotape em sua mente, arrancam lágrimas. Alma, um velho amor antigo ainda volta de vez em quando e traz decepções. Distante da família, a saudade te coloca em más situações. E como flecha, tudo de ruim que já passou em sua vida vem furando. E cada vez que o mundo te machuca, essa ferida está aumentando. E aos poucos o passado te sufoca e aproxima o seu fim. É um pesadelo. Nada do presente alivia essa ferida em sua alma. Mas Jesus Cristo quer curar você. Sempre fica.